programa seguir contém doses escalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje, uma terça-feira, que é dia 9 de abril de 2019, e a notícia dessa vez, Bernardo. Incêndio destrói Nordeste da Coreia do Sul. Olha aí pra onde nós vamos, olha só. Bom, eu sou o Gregório, e esse é o QN News. Vamos lá. Caralho, que calor, filha da puta. Imagina como é que tá no Nordeste da Coreia, hein? Porra, tô pegando fogo. Ah, comédia. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. No dia 4 de abril, teve início um incêndio florestal no município de Gozeng. O que você vai falar? Gozeong. Acho que é isso. Onde? No município de Gozeong. É assim que tá escrito, eu não sei falar coreano, então me desculpe, mas é Gozeong. Pode ser Koseong também, eu não sei como é que funciona. Na fronteira com a Coreia do Norte, inclusive, este município já fez parte da Coreia do Norte, que pra quem não sabe, durante a Guerra da Coreia, a fronteira entre a Coreia do Norte e a do Sul mudou um pouquinho, então parte da Coreia do Sul foi pro Norte, parte do Norte foi pro Sul, e esse foi um dos locais mais sortudos, porque eles foram pro Sul. É, o contrário. Inclusive, se eu não me engano, eu tenho quase certeza disso, a vila que o atual presidente da Coreia do Sul... Não é presidente, é primeiro-ministro, eu acho. Não lembro agora qual é. Mas o governador da Coreia do Sul, a vila onde ele nasceu, foi pra Coreia do Norte nessa troca de territórios no armistício. Olha aí. Então a vila em que o presidente da Coreia do Sul nasceu tá na Coreia do Norte. Olha só. E devido a tempo seco e fortes ventos, você teve um grande alastramento do fogo que atingiu rapidamente uma área de 500 hectares. Olha isso, que é muita coisa, são 500 quilômetros quadrados. É bastante. 500 Não, calma. É 5 quilômetros quadrados. 50 mil... 5 quilômetros quadrados? É que 1 hectare é 0,01 quilômetro quadrado. Beleza. Olha aí. Bastante coisa, né? Não é nossa senhora, tá queimando toda a Coreia do Sul, mas é uma área relevante. É, mas até porque o país é pequeno, né? Se no Brasil, sim, isso aí é... Isso aí é um país com muita densidade populacional, então tem muita gente em pouco espaço. Sim. Porque isso aí é o que acontece nos parques aqui, todo dia no Brasil. Isso é porque eu não falei do outro incêndio, mas vamos por partes. Então, o incêndio já deixou 400 casas destruídas e 4.200 evacuados, 35 feridos e pelo menos um morto. Olha os efeitos aí. É pouco nada, muita gente. É bastante, porra. Isso aí é basicamente quase o que deu em Madagascar com o ciclone que atingiu o oeste da África. O leste da África. Perigoso, tenso. Então, no dia 5 de abril, no dia seguinte, o governo sul-coreano declarou estado de desastre natural, que é tipo um estado de emergência pra treta envolvendo o meio ambiente. Porque esse tá escrito desastre natural, mas não é desastre natural. É tipo desastres que acontecem na natureza, mas não necessariamente ele pode ser natural, pode ser humano. Só que é na natureza, entendeu? Sim, pode ser um incêndio criminoso. Que for criminoso, ele ainda entra nessa classe, mas ele não é um desastre natural. Certo, entendido. Então, essa é a primeira vez que este estado de emergência é declarado desde 2007. Inclusive, em 2007 foi por causa de um vazamento de petróleo na costa oeste da península. Aí. Então quer dizer que se alguém der um peido do outro lado do Pacífico e fizer uma onda muito grande, quer dizer que também vai ser considerado um desastre, né, na natureza. Acho que seria o apocalipse. Depende de quem fizer. Pô, tem a galera aí que é foda. Então, foram disponibilizados para a região em torno de quase 10 mil bombeiros, 870 caminhões, 32 helicópteros e 16.500 militares. Caraca, é tipo a tropa de Minas Gerais. É, tipo, a população inteira da Coreia do Sul foi fazer o negócio. É, cara, realmente. O trem foi achando o coreano, o coreano não brinca em serviço, não, mano. O nego viu um fogo ali e já mandou o exército inteiro. Também tem tanta pouca coisa pra fazer. Pois é. E a província de Gangwon, que é onde fica o município. A província, pra quem não sabe, é tipo um estado. Só que, como eu, se eu não me engano, a Coreia ela não é federativa. Então, em vez de falar estado, eles falam província. É tipo o Brasil Império. Tá, entendi. Tem a divisão, mas elas tem o seu poder central mandar, mandou. Isso, a província ela tem muito menos poder do que o estado. Certo, entendi. Só pra divisar, só pra organizar as coisas mesmo. É, países que são unitários, você tem, por exemplo, a Espanha é unitária, a França, se eu não me engano, é unitária. Uhum. É mais difícil o país ser unitário, porque ele ser federativo fica... Tipo, permite que as vozes individuais das pessoas entrem mais fácil pelo organismo do governo, porque você tem um governo local mais forte. É, e não só que a gente tem que olhar aí também o tamanho do país, né, cara? Ah, mas tem muitos países pequenininhos que ainda são federativos, tá ligado? Sim, mas eu imagino que aí nesse caso, se fosse um poder a nível de município, já era o suficiente, sabe? Inclusive, eu acho que talvez a questão da Coreia ser a Coreia do Sul ser unitária talvez seja até uma resposta à Coreia do Norte. Porque você sendo unitário, o governo central tendo mais poder, a resposta militar fica mais fácil. Ok, pode ser também. Então, essa província que foi onde fica o município e onde teve o incêndio, inclusive, quando eu digo que fica na fronteira com a Coreia do Norte, é o município. A região também faz fronteira, mas o município que a gente tá falando, o incêndio foi tipo a 45 quilômetros da Coreia do Norte. É, o que parece muito, mas na verdade é bem pouco. Não, 45 quilômetros não é nada, cara. Eu acho que eu não saio de Minas Gerais se eu fizer 45 quilômetros. Não, eu não saio. Não sai, não, sai, não. Eu faço um círculo de 45 quilômetros em volta de BH, eu não saio de Minas Gerais. Acho que não, nem chego perto de sair, capaz. Se não, chega em cidade que é aqui do lado. É, não, tá doido. Contagem é 45 quilômetros. O litoral do Brasil é 700 quilômetros daqui? Pois é. Não, mas a gente tá pegando a nível de Brasil. O Brasil é gigante. Então, porra. Mas 45 já é coisa pra cacete. É coisa pra porra. Não, é pra isso, velho. É pra muito. Não, se você for andar, você é muito, né? Mas é tipo... É uma maratona, basicamente. Não, dá sim, pra correr a pé. Eu falo assim, eu falo 45 km pra fogo se espalhar, é muito, cara. Não, eu não tô falando que o fogo chegou na Coreia do Norte, tô falando que o local do fogo tá a 45 km, é quase na Coreia do Norte o fogo, de tão perto que é. Isso que não, eu sei o que você tá falando, eu tô falando que desse fogo ir atravessar 45 km... Não, é muito diferente, se ele chegar a isso, acabou a Coreia do Sul. Pois é. Se ele chegar a isso, pode abandonar o país e foi pro caralho. Mas eu tô falando que ele é muito próximo da fronteira. Eu tô querendo reiterar que é próximo pra caralho da fronteira. Podia acontecer na Coreia do Norte. Tá, é. E não, se calhar, dependendo desse vento aí, pode acabar. Talvez não tipo, crescer na alta a chegar lá, mas aumentar a chance de ter um incêndio próprio na Coreia do Norte. Sim. Então, o local onde fica o município, ele é essa província, ela é muito comum ter incêndios nela. Por causa do clima local e da vegetação. É tipo cerrado. Eu não sei se a vegetação é tipo cerrado, mas é tipo... É muito fácil pegar fogo. Uhum. Inclusive, o último incêndio de grande escala ocorreu em 2005. E esse incêndio destruiu 2.400 hectares. 24 quilômetros quadrados. Aí, esse daí foi pesado. Esse aí bateu. Pois é. Inclusive, a Coreia do Sul começou comunicações de cooperação para tratar o incêndio com a Coreia do Norte, pela proximidade. E é isso. Então, a Coreia do Sul é do tamanho de Pernambuco, o que mostra que o Brasil é grande para um cacete. É, porque Pernambuco tem 98.312 km². Se você olhar no mapa, Pernambuco não pega nada do território nacional. Pois é. É tipo... Então, assim, minúsculo. Então, o tamanho do Brasil é minimamente exagerado. Eu não sei como é que conseguiram manter tudo isso funcionando até hoje. Mano, agradeço a Pedro I. Pedro I e bom, Pedro II, mano. Depois Vargas. Esses três aí é o que garantiram essa porra. Os caras eram bons mesmo. Porra? Você acha que o Império Romano, que era foda ter ficado junto, ficou junto por tipo 3 anos, aí depois explodiu o Brasil, tá aí até hoje. É, não. Então levou. O Brasil é muito superior. Bom, é isso? É isso. Então, esse programa é tanto aqui. Nos vemos no próximo e falou! Inclusive, a lista da Wikipedia compara o Pernambuco com a Coreia do Sul, já. A gente copiou da Wikipedia 5 pedras da Wikipedia.